Thank you. A saudade vai, a saudade vem. Terezinha, arruma as malas e vamos embora para Belém. A saudade vai, a saudade vem.